Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado dia 29/7/2017. Passei esta semana a recuperar de uma mini gripezinha, o que é ótimo, porque assim já passei pelo gripe antes de entrar de férias, por isso já está descartado, o meu sistema imunitário já fez o seu reboot, por isso acho que vou passar este mês de agosto a divertir-me um pouco e a usufruir do descanso que bem mereço e que todos nós merecemos para quem trabalha. Vou deixar de fazer estas maratonas com 11 meses, mas cá estamos para mais um podcast. E o que é que nós vamos falar hoje? Tenho aqui uns clipes, vou tentar estruturar isto de uma forma lógica em que remate num círculo de que no fim acaba por não dizer nada, mas independentemente disso, comida para pensamento, pode ser que dê algo, alguma coisa para discutir dentro da cabeça de quem me ouve, porque é isso que eu passo a minha vida a fazer e não me custa nada, não é nenhum esforço, não ando aí na rua a cerrar os dentes e com os olhos fincados a pensar, mas o que é que se passa com isto? O que é que se passa com isto? O que é que se passa com a nossa vida? O que é que se passa com o mundo? O que é que se passa com toda a gente? Passa-se que andamos todos aqui de olhos vendados a bater com a cabeça nas paredes a tentar encontrar uma porta de saída para termos uma vida minimamente feliz e justa. Não sou daquelas pessoas que aspira a ganhar o euro a milhões para depois nem sequer saber o que é que é de fazer ao meu dinheiro, eu só queria o justo e o justo para todos. Independentemente disso, vou começar talvez, com licença, vou começar talvez aqui já por, não sei se ainda se lembram de um podcast que eu fiz anteriormente, em que falei basicamente de mais uma vez a lista dos assassinatos dos Clinton, porque eu sei que ainda hoje em dia existe muita gente com dor de cotovelo, que são os mais fervorosos a defender os processos democráticos, seja lá o que for que eles achem que a democracia é, aparentemente, ainda têm uma dor de cotovelo enorme em relação ao Trump ter ganho as eleições nos Estados Unidos. Parece que se esquecem, falham em perceber que ele foi eleito dentro do sistema eleitoral deles, dentro da tal democracia que eles praticam, que até bombardeiam os vossos países se não forem democráticos aos olhos deles, que cheguem, que Donald Trump é presidente. Epá, aguentem-se, mamá Bush, eu não sei porquê, passámos 8 anos de Bush, o homem mais desarticulado, o homem mais, eu nem sei, eu acho que depois do filho Bush ter governado a América por 2 mandatos seguidos e ter acontecido o pior atentado terrorista que muito havia a dizer em relação a esse atentado e muita morte trouxe por este planeta fora e muitos refugiados está a trazer para a Europa para destruir a nossa cultura e sociedade em nome basicamente deste sistema financeiro que se rege por dívida e quanto mais contribuintes houver e mais votos tiverem para continuar a perpetuar este sistema que nos está a autodestruir. Pronto, é esta gente que basicamente não gosta, não admite, não quer ver, não quer saber e isso para mim é altamente confuso, não compreendo e então vou pegar no tópico que eu já tinha falado do Seth Rich, que foi obviamente assassinado, mas é mais um caso que vai cair em águas de bacalhau, mas já houve mais 2 assassinatos entretanto, porque a lista de assassinatos dos Clinton é bastante extensiva e vocês podem achar que isto é teorias da conspiração, mas tipo, está bem. Vocês trabalham lá assim num posto de poder em que basicamente dominam o império do maior exército do planeta e então vão ver quando falam a palavra errada o que é que vos pode vir a acontecer. Não sei se se lembram daquele presidente que houve, como é que se chamava ele? Ah, o Kennedy, pois, que foi morto por, sim, ok. Tudo bem, então houve novos desenvolvimentos, houve mais 2 pessoas que tipo, foram suicidadas, digamos assim, mais uma vez, por não estarem em concordância com, basicamente, o que é a agenda destes globalistas. Então vamos lá começar, assim, já com um clipezinho para aquecer, para verem como as coisas andam. A GOP operative looking for Hillary Clinton's deleted emails and a Haitian official set to testify against the Clinton Foundation are both found dead as a result of suicide. Now, investigative journalists are asking whether the deaths of these men have anything to do with Bill and Hillary Clinton. The first man to reportedly take his life was Republican strategist Peter Smith. An opposition researcher and GOP donor, Smith died more than a week after he gave an interview with the Wall Street Journal about his quest against Hillary Clinton. He told the newspaper he was working to retrieve the 33,000 emails believed erased from Clinton's private server. But his death is raising eyebrows. The suicide note said, quote, "There was no foul play whatsoever." It also said Smith took his own life because of a terminal illness, and that his life insurance was about to expire. The autopsy said he died of asphyxiation due to displacement of oxygen in a confined space with helium. Despite the note, the Wall Street Journal said the operative was close to finding the truth behind the emails, was hell-bent on locking up Hillary, and showed no signs of giving up on his goal. He was on the record. He reached out to me. He was in no way ashamed of what he had done. He was actually quite proud of it and fervently believed that these emails would eventually surface. He really believed that he was at the end, as he described it. He thought that he was at nearly the last chapter of a long saga, and that soon these emails would come to light, and that he would ultimately be vindicated in this quest that he was on. Meanwhile, the suspected suicide of Haitian official Klaus Eberwein is now under investigation in Miami. Eberwein was a former director general and advisor to the Haitian president. He was due to appear in court this week to testify in the Haitian Senate against the Clinton Foundation for alleged corruption. Because she takes a tremendous amount of money, and you take a look at the people of Haiti. I was at Little Haiti the other day in Florida, and I want to tell you, they hate the Clintons, because what's happened in Haiti with the Clinton Foundation is a disgrace. The official was an outspoken critic of the Clintons and accused them of redirecting billions of dollars of State Department aid for the devastating 2010 Haiti earthquake right into the pockets of their foundation. According to Haitian newspapers, Eberwein's colleagues recently said he was in good spirits with plans for the future, but he also feared for his life due to his sharp criticism. His friends and family were shocked to find out he died from a self-inflicted gunshot wound to the head. Although both men had different reasons for their vendettas, the two men were both seeking to bring down the Clintons' corruption. Okay, então vamos lá step back e olhar para isto de uma forma mais calma. Então, para já, em relação a esta fundação dos Clinton, que basicamente devia ter enviado toda a ajuda humanitária que todos os americanos e o mundo inteiro contribuiu, realmente foi posto aos bolsos deles. Isto é um assunto bastante interessante, e até vos tenho que alertar que a própria família Bush, que são republicanos, faziam parte do tentáculo do povo. Mas isto são outros tópicos. Em relação a... Não acharam estranho, quer dizer... Eu sei que o suicídio é assim um tema assim um bocado provocative, mas independentemente disso, então vamos lá ver uma coisa. Então o homem vai se matar, segundo o resultado da autópsia, vamos lá recuar ainda um bocado mais em relação ao clipe que a gente ouviu. Morreu por asfixia por estar preso num ambiente com um nível de hélio alto, mas, epá, pessoas saltam da ponta, mandam-se para a frente num comboio, enforcam-se, whatever. Agora, tipo, mas que raio de pormenor sórdido é este em que uma pessoa morre por supressão de oxigênio porque está num ambiente altamente alto em hélio? Ah, não sei, ainda por cima nos Estados Unidos, pelo menos o segundo deu um tiro na sua própria cabeça, muitas vezes até dão dois e tem a arma na mão esquerda, que é um tipo, uma assinatura das pessoas que são suicidadas por serviços de inteligência secretos. Mas que raio de método de suicídio é... Isto realmente é... Este mundo não passa de uma versão de histórias mal contadas que vão ser registadas nos livros de história, e estas gerações que vêm por aí fora, há deles que não acertem na resposta certa para lhes darem o tal atestado de competência para serem os nossos governantes no futuro. Mas tudo bem. Tudo bem. Isto tudo continua a ser assim um bocado varrido para baixo do tapete, não foi assim grande coisa que nem sequer tenha passado em rodapé nos nossos canais de televisão, porque infelizmente Portugal continua a arder, mesmo muito infelizmente, porque, enfim, mesmo falando de suicídio e morte, a natureza vai cá continuar a perpetuar enquanto nós seres humanos vivemos esta piscadela de olhos da nossa existência. Mas independentemente disto, este jogo que nós humanos inventámos está completamente corrupto, nojento. O contexto em que nós vivemos dentro das nossas cabeças está completamente fora da realidade, e nós fazemos com que esta mentira se torne uma realidade. Por isso é que acontece depois estes eventos que não nem sequer, obviamente, foram reportados, daí eu ter tirado o clipe, mas quer dizer, não são sensacionalizados como um derby que vai acontecer, ou seja lá o que for, não é? Há certas notícias que falam, pronto, ok, já passamos. Parece que foi um mandato do advogado do canal de notícias, disse, pá, a gente tem que passar isto, que é para se um dia o mundo ficar aquele sítio que eu espero que um dia fique melhor, a gente tenha a justificação, não, nós demos a notícia. Vocês é que não tomaram atenção, ou talvez a culpa tenha sido nossa, porque sensacionalizámos demais as notícias que não interessam para nada, e esta simplesmente passou como uma nota de rodapé, ou um quadrado no fim do jornal, qualquer coisa. Mas aqui está, é assim que o jogo do poder se traduz dentro da nossa vida, e não para aí pessoas a defender fervorosamente esta gente, que ao fim e ao cabo é isto que eles valem no fim. Eu não sei qual é, não sei porque, lá está, é uma triagem, uma seleção intelectual das pessoas que encontram qualquer tipo de, lá está, um apoio, uma identidade por pertencerem a um clube, partido, religião, whatever, e o que acaba por basicamente limitar-lhes a própria visão em relação ao que tudo o que a vida podia lhes proporcionar a eles próprios como indivíduos para coletivamente funcionarem melhor, etc, etc, etc. E então, o que é que se passa aqui? Obviamente que ainda discutimos aqui por causa da dor de cotovelo do Trump ter ganho as eleições nos Estados Unidos, devido ao contexto do colégio eleitoral, que isso tem uma lógica a ser dita porque, enfim, vocês têm que pensar que os Estados Unidos são como os Estados-membros da União Europeia. Imagina que nós na União Europeia tínhamos um país altamente liberal com mais de 50% da população. Vamos imaginar, vamos usar como, por exemplo, hipoteticamente, Espanha. Eu não sei qual é a população dentro desta União Europeia no total, mas vamos imaginar que em Espanha vivia 50% da população europeia. E nós éramos mesmo realmente a tal União Europeia em que as eleições em cada país realmente já tinham sido varridas para baixo do tapete. Ora, se alguém tivesse o controle, tipo um George Soros, de manipular a informação, a informação é manipulada. Claro que é manipulada. Então vamos lá fazer um exercício. Vamos imaginar que Espanha, e no caso dos Estados Unidos é Nova York e Califórnia, são dois estados, têm as suas ideias tão liberalistas que são autodestrutivas para a própria cultura sem darem por isso, na minha opinião. Vamos imaginar que nós até na Europa votávamos para o presidente da Europa e em Espanha havia 50% da população europeia. Ora, obviamente que para manipulação de voto era obviamente o ataque dos mídias havia de ser maioritariamente em Espanha. E se nós continuássemos a perpetuar este sistema democrático que nós temos dentro de um país, não um conjunto de estados, daí o termo Estados Unidos, imaginem que o ataque era tão fervoroso em termos de manipulação social em Espanha que, independentemente de Itália, Portugal, França e Alemanha, seja o que for, que votassem contra porque não achavam que as ideias que estavam a ser perpetuadas eram bastante justas, ou justas de alguma maneira, então o que é que acontecia? Acontecia que, basicamente, dentro do processo democrático em que quantos mais votos é aquele que ganha, Espanha estava sempre a ditar, digamos, isto é um exercício mental, estava sempre a ditar a vontade política da Europa inteira. O colégio eleitoral, basicamente, faz uma definição em termos de que cada Estado decidiu, como por exemplo, então o que é o processo dos americanos? Portugal votava no X, Espanha votava no Y, França votava no X, Alemanha votava no X, então quer dizer, o Y da Espanha, que apesar de ser a maioria numérica, acabava por perder, porque todos os Estados têm que ser levados em consideração, independentemente dos números que vivem dentro deles. É uma coisa bastante simples, e até me parece um bocado justa, porque não podemos estar a regir um conjunto de Estados que têm a sua própria, porque até os Estados Unidos, cada Estado tem a sua cultura, tem a sua sociedade, tem a sua maneira de estar. E, de repente, há sempre dois Estados, no caso dos Estados Unidos, que haviam de ditar sempre, numericamente, a vontade política dos outros 50, quer dizer, não vos parece um bocado injusto ou não democrático? Porque, então vamos lá pensar, tipo, só em termos da Califórnia, em Nova Iorque temos os tubarões todos financeiros, conglomerados ali, as elites todas, a ditar a vontade deles, que basicamente é perdões fiscais maiores e menos contribuição social. E depois na Flórida, na Califórnia, temos todos os liberais que aceitam e promovem e querem nos embutir na cabeça através de Hollywood e etc., todas aqueles comportamentos humanos altamente, até de certa maneira, epá, sei lá, imorais, excepcionais, fazer com que a exceção seja a norma, de que também destrói a nossa sociedade, porque é esta discussão da defesa ou protecionismo de qualquer pessoa que tenha algum tipo de desvio sexual, epá, em última instância, democraticamente falando, eu acho que a maior parte das pessoas que ainda andam por este planeta ainda são heterossexuais, quer dizer, então e onde é que está a nossa voz? A voz da normalidade, a voz das pessoas que nos puseram neste planeta para ter um par de ouvidos para me ouvir? Não está em lado nenhum, não é? Então não podemos pôr a coisa assim tão perigosa. E depois, estas pessoas que às vezes parece, ficaram chateadinhas, porque vamos lá ver então o contexto. Há um monte de pessoas neste planeta inteiro, infelizmente, porque seja logo o que aconteça nos Estados Unidos, é disseminado a nível mundial, porque basicamente eles são o novo império, são a Roma do século XXI, do século XX-XXI, que começaram a ser, porque antigamente era a Inglaterra, etc., etc. Mas vamos lá ver. Basicamente, tudo o que é tendencioso através deles, porque até parece que o mundo às vezes chama os Estados Unidos como polícia do mundo para resolver algum tipo de conflito geográfico à parte deles, como se eles tivessem alguma responsabilidade ou até o dever de interagir em países de soberania alheia, porque eu continuo a achar que, pá, cada país que se reja da maneira que quiser, e se o cidadão não estiver satisfeito, pode sempre mudar de país, porque felizmente já estamos no século XXI, mas dentro dos métodos honestos e legais, e o próprio cidadão que se desloca de um país tem que assumir que se vai para outro país é porque quer melhorar a sua vida, daí tem que respeitar a cultura para a qual ele vai melhorar hipoteticamente a sua vida. Pelo menos em termos teóricos, porque a realidade é sempre muito, muito caprichosa, mas independentemente disso, quer dizer, eu se mudar do meu país para outro porque acho que me pagam mais, eu vou ter que aprender a língua, etc., e vou ter que respeitar, e eu espero que as coisas continuem como estavam quando eu lá cheguei, porque eu decidi melhorar a minha vida de alguma maneira, em forma económica, e então tens que te adaptar à sociedade, porque é aquela sociedade que funciona assim, que dá melhorias económicas do país onde eu vim. Isto é absoluto, não é chegar lá, como já disse em podcasts anteriores, olá, eu venho de um projeto falhado, vim para o vosso projeto com sucesso e quero que vocês cumpram a cultura do meu projeto falhado, porque é assim que as coisas não vão dar em nada. Mas estes democratas todos, estes libertários, estes marxistas culturais, mais uma vez, acabam por cair na própria peta ideológica dentro da cabeça deles próprios, que eles nem sequer percebem o quão A defesa dos direitos de sei lá o quê, porque os direitos que eles defendem da humanidade é simplesmente a opinião deles e tornam-se nos piores hitlerianos do planeta quando alguém contradiz a opinião deles e chamam-te a ti de fascista quando eles estão a comportar pior do que os piores ditadores que a história já escreveu, porque não concordam contigo e não têm experiência e são, enfim. Parece que toda a gente ficou com esta dor de cotovelo do Trump ter ganho e querer fazer da América um país coeso e não interferir assim tanto, teoricamente, não é? Porque a gente já sabe que... E então esta treta da Coreia do Norte continua a ser mais uma propaganda de venda de armas ao Japão e à Coreia do Sul. Eu nunca acordei de manhã com medo que a Coreia do Norte me fizesse mal nenhum, mas tudo bem, o mundo anda assim aos saltinhos e tal. Porque, pronto, a venda de armas é dos maiores negócios do mundo e nada melhor do que os canais de informação noticiosos para propagar ou ser o anúncio mais qualificado para meter a fobia e o medo de um povo num povo para comprar o armamento mais caro e ineficaz que até a própria Rússia consegue fazer a metade do preço, o dobro da eficácia, mas isso não é falado porque é esse o ponto. Aparentemente, as pessoas que queriam votar na Hillary Clinton e ficaram chateadas que o Trump tivesse ganho, de certa maneira, indiretamente, parece que estavam com aquele desejo no fundo do seu coração de perpetuar uma nova Guerra Fria contra a Rússia e continuam a falar na influência que a Rússia teve na eleição do Trump nos Estados Unidos, que é absolutamente absurdo. E quem é os Estados Unidos para falar em influência eleitoral quando temos a Primavera Árabe, instabilizaram o Egito, a Líbia, a Síria? Mas quem são os Estados Unidos para até o conflito na Venezuela? É, a sério. Acham que o Pablo Escobar foi o que foi porque a CIA não esteve lá a pôr-lhe a mãozinha por baixo? Porque a CIA é mais uma instituição daquelas que não se rege através das emendas, como é que se chama? A CIA tem basicamente a carta branca para ultrapassar todas as leis institucionais que os Estados Unidos passaram. Até os próprios, o Congresso dos Estados Unidos, tem que lhes dar um budget anual porque são um braço à parte. É tipo, é aquela instituição que faz o trabalho sujo quando a Constituição dos Estados Unidos não o permite de forma humanitária cumprir aquela ação. E até desde o Vietnã fazem tráfico de armas, heroína, ópio, para financiar as suas operações sujas, porque eles nem sequer precisavam do budget que o Congresso lhes passa anualmente, ainda não a proteger as papoilas no Afeganistão até aos dias de hoje, através de um evento que foi completamente falseado, mais uma vez uma operação secreta e suja, chamada 11 de Setembro, que só catalisou este mundo para este paradoxo destrutivo que está agora a afetar a Europa. E obrigado Angela Merkel por estares a ser complacente com estes poderes, porque senão até levas um tiro nos cornos, mas enquanto a gente os deixa andar, andamos nós todos aqui a morrer como população. Essa é que é a parte triste. Mas então vamos ouvir a tal ligação, porque parece que estes liberais feministas, defensores dos direitos gays, porque eu não sei qual é o problema, o ser humano no país em que está contextualizado como em Portugal tem todos os mesmos direitos, quer ser gay, vai ser gay lá para fechar, não vais é para a varanda a mandar foguetes, eu sou gay, e a esfregar a merda na minha cara, é pá, curto, é essa a tua tendência, porreiro, agora não venhas a dizer aos filhos das outras pessoas que isto é que é a normalidade. Não. Tu até gostas tanto de ser excepcionalmente diferente, até tens que ter as tuas paradas para te mostrares o quão diferente tu és, mas não quer dizer que isso seja normalidade. E democraticamente falando, shut the fuck up, não é? Não é isso que tu defendes. E basicamente eu, como heterossexual, também não ando para aí a contar as minhas avanças, as coisas que eu faço, quer dizer, isso tem a ver com a gente, é aquela parte da privacidade que aparentemente hoje em dia ninguém está muito interessado em defender. Mas estes liberais, além de quererem defender isto tudo, ainda querem projetar como algum tipo de normalidade alguns comportamentos que não são, dentro dos termos que eles acham, democráticos. E então eu tenho que levar um bocado a mal isso, porque até esta, como eles chamam, o collusion com a Rússia para as eleições do Trump, parece que é um desejo de termos uma segunda guerra fria para gastarmos mais dinheiro do nosso trabalho, dos nossos impostos e do nosso futuro numa guerra hipotética que nem a Rússia sequer está interessada. Nem a Rússia sequer está interessada. E estes liberais, então, ou democratas, ou seja lá o que for, que lhes queiram chamar, porque os rótulos deles são diferentes à tendência que nós temos na Europa, acaba por... O desespero é tão grande, já deram tantas mentiras, já pisaram tantas vezes o Donald Trump, que já estamos na fase, já estão a pensar no futuro, porque como já viram que não vão a lado nenhum, já estão a pensar nesta forma. It is now fair to say, in my opinion, that Trump is enabling Putin and his assistants for his re-elect in 2020. There is not a single thing Donald Trump has done as president. There's not a single thing he has said. There's not a single action that can be interpreted in any way to suggest he's angry, concerned, or nervous about what the Russians could do in 2020 to make me feel otherwise. So I don't wonder why isn't Trump motivated to do something, right? I actually look at the evidence, his failure to accept the intelligence community, his failure to implement any policies that would guide the U.S. government to protect itself, his failure to support new sanctions against Russia coming out of the Senate with a near majority vote. That doesn't happen either. And his attempts to water it down in the House. You don't have to wonder anymore, right? This is about 2020. The only real takeaway, the only one that matters, is that our president of the United States is enabling our enemy, the president of Russia so that he can be president again in 2020. Epá, lá está. Eu sei que o clipe... esta mulher de 5 em 5 segundos dizia qualquer coisa, só me apetece interromper. Para já, quem é que fez da Rússia o inimigo? Porque raio é que a Rússia agora é o inimigo? E o inimigo de quem? Dos Estados Unidos? E porquê? Porque quando começaram a intervir na Síria, começaram a bombardear os agentes da CIA a serem pagos? E nem sequer... Quer dizer, a América quer uma desculpa para matar o Bashar al-Assad. A Rússia começa a intervir a convite do Bashar al-Assad. Convida os americanos para cooperarem em operações. Claro que não, porque os russos estão a bombardear realmente os operativos que estão no terreno, financiados pelo Estados Unidos. E depois, o Trump não está a fazer nada contra o nosso inimigo. Mas qual inimigo? Mas é isto. Não, era isto que os liberais queriam com a Hillary Clinton lá. Uma escalada de guerra. Não, é isto. Lá está, é isto. Quer dizer, querem um mundo melhor? Querem a aceitação dos direitos de toda a gente que gosta de meter uma cenoura na boca e andar com um grilo no cu? Epá, ouve, então. E a solução é mais guerra? Não, é isto. Lá está, é esta cabecinha dos liberais, destes marxistas culturais, que não pensam duas vezes. É tipo, cumbaiá, amor para todos, todos temos o nosso direito, mas aqui, porque depois nos outros países a gente tem todo o direito de os bombardear a torto e a direito e a matá-los a todos e a chuparem a nossa economia para perpetuar esta exploração de riqueza, território e recursos, na boa. Quer dizer, então, não devia fazer parte do discurso de um liberalista nos Estados Unidos dizer ainda bem que o Trump não quer fricções com a Rússia, porque estamos a falar em dois impérios e um deles é aliado natural devido ao continente onde vivem, da China, e tu não queres acordar o dragão adormecido, senão lá vai o Ocidente todo a andar. A China só precisa dizer à Europa e aos Estados Unidos, está aqui o dinheiro que nos devem, paguem. Tchau. Acabou. Só que a própria China não pode fazer isso, senão o próprio sistema económico deles tomba. Porque, de repente, como nós somos os maiores clientes da economia deles, infelizmente, porque muita gente em muita estratosfera de poder o permitiu, e o que é que esta gente anda a pensar? Então, mas afinal, o que é o kumbaya para vocês? O que é a harmonia e a paz? É meio mundo a morrer e vocês com o novo modelo de iPhone? É isso? É a paz para vocês? Claro, claro. Daí esta hipocrisia toda. Daí este mundo andar virado pernas para baixo. Esta mulherzinha estava-se a queixar que o Trump não anda a espicaçar a Rússia. Porquê? Porque ela tem um desejo secreto de mais guerra. E foi uma mulher. É uma mulher a falar, não é um homem. É uma mulher. E é uma mulher que queria outra mulher a mandar. Uma mulher bem pior que muitos homens. Porquê? Porque o ser humano é horrível. Não tem nada a ver se é homem, não tem nada a ver se é mulher. Ser humano às vezes é altamente desequilibrado e não usem a plataforma da cor ou do sexo, como os liberais estão sempre a defender, que tipo, eu sou assim e aceita-me assim. Então, ouve, e depois? E eu agora vou ter que votar naquele ou no outro por causa da cor ou por ser mulher? Então, hipócritas? Pois, claro, altamente hipócritas. É que não faz sentido nenhum. E afinal querem levar o quê? O mundo à sua própria destruição? Não, muito obrigado. Divertam-se lá com as vossas ideologias altamente hipócritas. Vocês deviam era fundar o Partido Hipócrita Mundial. Porque, pá, sei lá, eu até inventava aqui um slogan a ver com sodomia, mas... Enfim, vamos então continuar a perpetuar aqui clipes de exemplos absolutamente absurdos. Agora vamos saltar um bocado para a Europa. O que é que tem acontecido na Europa? Esta Europa, como eu sempre achei, esta tecnocracia de escravatura financeira em dinheiro que vive dentro de computadores... Continua aqui a exigir o preço do nosso dinheiro, o quanto é que temos que trabalhar. Então aqui em Portugal que nós levamos com as consequências, coitada da Itália, coitada da Grécia. E depois alguns estados em Espanha querem algum tipo de independência. Claro que querem independência, mas lá está, lá vem o marxismo cultural e esta mentalidade liberal de dizer que não, nós temos que fazer parte desta família. Qual família? Da família da máfia? Da família que nos quer a nossa própria autodestruição porque andam para aí marxistas que acreditam que, apesar de todos os exemplos históricos terem providenciado os maiores genocidas do mundo inteiro, continuam a achar que o projeto um dia vai dar certo? Enfim, então e o que é que acontece na Europa? Amando de quem nos governa, sem ser aquelas pessoas que aparecem todos os dias na televisão a dar ilusão ainda de alguma soberania estatal dentro do nosso próprio país. Acontece basicamente reuniões, que eu espero que seja este o clipe certo. Ok, então vamos ouvir aqui uma reportagenzinha do que tem sido discutido nas esferas do real poder que gera os nossos Estados europeus. The 28 finance ministers of the European Union will resume today a discussion on the recent developments in the banking sector. The theme was at the heart of the meeting held by 19 members of the euro area yesterday, with Italy being in the hot spot. The government in Rome put into liquidation two banks earlier July, which may cost to the Italian taxpayers up to 17 billion euros. The European Commissioner for Economic and Financial Affairs sets the guidelines to avoid future similar situations. The Commission has an ambitious vision, that of a Eurozone which on the one hand completes banking union, which is a necessity, the financial union, and on the other hand builds a true budgetary integration, a real budgetary union. It also involves more democracy, and democracy for me is the fact that one can be accountable before a parliament, this parliament being first and foremost the European Parliament. Ora, o que é que nós ouvimos? Para já, a toma das rédeas do poder financeiro em relação à soberania de todos os Estados. E este homem teve o desplante de falar em democracia, visto que a democracia vai ter que ser instituída através das decisões do Parlamento Europeu. Não. Não. Então, a mesma pessoa que disse de boca cheia a democracia, disse que depois a democracia tem que ser instituída através de um grupo parlamentar altamente corrupto e financiado pelas instituições financeiras, do qual ainda querem aumentar as suas garras no poder das nossas vidas, com estas leis de macrogestão da nossa própria vida. Em nome de quem? Em nome do quê? E que raio de dinheiro é este? É isto? É... Não, mas muita gente acha que não, e assim é que é o futuro. Temos que fazer uma coesão, porque ainda não perceberam, desde que esta merda começou e o euro entrou no nosso bolso, aparentemente, ainda não perceberam que andamos a correr atrás de pagar o juro. A própria Christine Lagarde já disse que há algumas dívidas dos próprios países, eram um erro de Excel. Mas a dívida é sacrossanta. A dívida é para ser paga. Lá porque eu me enganei num ou dois zeros para a ruína do vosso próprio país, tem que ser pago. É como uma operadora de telecomunicações. Pago primeiro, refilo depois. Mas ninguém está interessado em refilar, está tudo interessado em pagar para continuar a perpetuar este projeto europeu feito de certa maneira ideologicamente. Eu percebo os liberais o porquê que eles defendem tanto, mas não estão a ver na raiz e as pessoas que estão na base a simplesmente destruir isto tudo por um tostão, porque é assim que faz-te um CEO de sucesso, esmifrar mais um tostão. Esmifrar mais um tostão. Onde houver mais um tostão a esmifrar, então se a gente inventar o dinheiro, como as nossas notas valem tanto como aquelas que vêm no jogo do Monopólio, espetacular. É a maior fé deste planeta. Seja qual for a tua religião, seja o que for que tu acredites, nós acreditamos que o nosso dinheiro vale alguma coisa. E isso também é mentira. E eu sei disso e tenho que me esforçar todos os dias para continuar a perpetuar. Que merda. Porque eu sozinho não consigo fazer nada, não é? Mas ao mesmo tempo, epá, isto é, deve ser a maior algema psicológica de toda a gente, é quando chega alguém a abanar dinheiro do monopólio a um bar, até as próprias mulheres e feministas que são tão fervorosas em relação aos direitos delas, que são iguais aos de toda a gente, parece que não perceberam isso ainda. Aí lá se, porque lá está, desde que queimaram os sutiãs na década de 60 nos Estados Unidos, passou de mulher objeto a modelo. Ou eu é que decidi, e obrigado à libertação sexual, quantas noites me traz de prazer, mas, epá, sinceramente, há aqui uma corrupção da própria alma e do próprio papel que nós temos biologicamente a fazer neste planeta, e isto é absolutamente assustador. E lá está, e isto não são coisas que, até agora os clipes que mostrei, não são assim coisas que tenham assim grande projeção mediática, porque basicamente isso era estar a falar mal do patrão, não é? De quem nos está a encher a cabeça de merda, de absoluta merda psicológica, para continuarmos a comportar-nos depois, exatamente, com a merda que temos na cabeça, na sociedade. e a sermos os maiores hipócritas, altamente à defesa, e atacam brutalmente, como todo o estereótipo dos inimigos que nos é convencido que foram durante a história, ainda conseguem fazer pior. Mas eu ainda tenho aqui um clipe para vocês, que este é o que vai ser para rematar. Mas mesmo assim agora vou atacar um bocado o feminismo. Eu já vos mostrei em podcasts anteriores, até mulheres, uma mulher em particular, a falar bem do papel do que o homem devia fazer e o que a mulher devia ser e o porquê que esta Europa até lhe falta a furtividade testicular para se defender de invasões que estamos a ter culturalmente e sociais que vão acabar por destruir esta merda. E isto até estava mais ou menos porreiro, ainda tinha pernas para andar, mas devido a esta tendência de defender a própria autodestruição em nome de paz, porque metade do mundo devia estar à guerra para tu teres um novo iPhone, como eu gosto de dizer. Então vamos ouvir uma mulher que deu um discurso no Silicon Valley, que é onde está a tecnologia toda das redes sociais a ser basicamente implementada para todos estes keyboard warriors darem a sua opinião destrutiva em relação à nossa sociedade. Vamos agora então ouvir o que é que esta mulher pensa em relação ao que é o papel de ser mulher, que é basicamente um contra-ataque a um homem, como se ainda houvesse assim tanto machismo neste planeta. Porque lá está, o feminismo para mim é igualitário ao inverso do machismo. Eu não me sinto um homem machista, eu sou um homem, uma mulher é uma mulher. Eu continuo a abrir a porta a elas, continuo a pagar o jantar no fim, pago-lhes copos, pago. Porque eu convidei, é mais uma questão de princípios, e eu pago na boa e tenho o absoluto respeito e trato qualquer mulher ou homem como um ser humano. Mas isso não chega, porque agora há este movimento feminista que qualquer coisa que eu faça dá para apontar o dedo. Ah, eu também consigo apontar o dedo a muita hipocrisia do comportamento feminino, que não deixa de ser um reflexo do comportamento humano. Mas enquanto continuarmos a querer nos dividir desta maneira, porque biologicamente elas têm um corpo, eu tenho outro, mas a nossa cabeça, apesar das diferenças biológicas que ditam como a nossa cabeça também deva pensar, existe um cérebro dentro daquela pessoa, seja homem ou mulher, e tudo dói a toda a gente. Tu podes magoar uma mulher com palavras, uma mulher magoa-te com palavras, mas tu, como és estereotipado como homem, tens que aguentar sempre tudo. E se tens alguma reação mais violenta, que nunca foi o meu caso, não tens desculpa. Mas uma mulher pode sempre dar uma chapada e tu tens que a comer na boa, caso a discussão não seja do agrado dela, porque parece que é um ser humano mimado. Mas enfim, vamos ouvir então esta altamente inteligente feminista a criticar, até porque lá está, continua a bater na tecla do Trump, porque isto não os americanos não se resignam. Eu não sei como é que eles aguentaram 8 anos de Bush Jr. e testam o Trump, visto que é um país capitalista e ele é um homem de negócios, mas bote lá a ouvir esta. Hello, how are you? So, my first book I ever wrote, actually my second book was about entrepreneurship and emerging markets, and I was hugely pregnant when I was promoting it, and I did 30 keynotes around the world, and I got to go talk to all these places about why Silicon Valley was so great. And they would look at me like, yeah, we know, shut up. Today, you get to hear about why Silicon Valley is awful. This is the keynote you've been waiting for if you're outside the Silicon Valley ecosystem and sick of the smugness. And I honestly don't know how I'm going to get through all of this in 18 minutes. I have just spent over a year writing a book about my journey from cool girl, patriarchy enabler to badass feminist mama bear. And so I've researched every element of this. And we are in the middle of a bro explosion in Silicon Valley that has like had me working around the clock. So I'm gonna move super quick. Everything on these slides is sourced. I can send you the slides if you want the data and you want the sources. Just email me afterwards and we're gonna like micro machines speed through this. E pronto, o que esta mulher acabou de dizer para já é tipo, Eu fui uma enabler de patriarcas e agora sou uma mama bear, uma grande matriarca, que é basicamente o inverso do que ela, tipo, na cabeça dela quer lutar contra, está-se a tornar no mesmo pior inimigo. Porque basicamente toda a mulher que acha que é uma patriarca, e ela começou a escrever o livro quando estava grávida. Não deve ter ficado grávida de uma mulher. Digo eu, sei lá, hoje em dia eu já nem digo nada. Mas é ridículo, quer dizer, acha que, porque basicamente a tecnologia das comunicações, eu não estou a dizer que houvesse uma, mas eu tenho que dizer que havia uma, que talvez uma pequena percentagem, porque isto dos computadores começou através do pessoal do rádio amador, que montavam os seus próprios condensadores em placas de circuitos integrados e foi assim que começaram a nascer os computadores que nós usamos. Mas é muito fácil às vezes, parece que há certas infraestruturas que existem neste planeta, que foi ideologia, desculpem lá, do homem, fixação do homem, certas pessoas que até devem ter perdido ou posto em risco várias relações porque as mulheres não compreendem o que estavam a fazer, e agora que está tudo montado, agora que houve tanto sofrimento da parte do homem para fazer a infraestrutura de telecomunicações globais que existe chamada internet, que o clichê sempre foi geeks, gajos gordos de óculos sentados numa cadeira horas a fio e não tinham nenhuma convivência, sempre houve aquele clichê tipo... Ele ainda deve ser virgem com 30 anos porque está sempre agarrado a um computador. Ah, mas agora que a coisa é altamente prevalente, querem entrar, chegar e mandar, como se tudo fosse na boa. Então quer dizer, onde é que está aí então a parte da igualdade? Foram ostracizados para pôr o telemóvel na tua mão e agora lá porque tu não o largas e queres mandar em tudo que já foi feito pelas pessoas que tu gozas? Agora as coisas tornaram-se mais interessantes a nível de discussão. E reparem que isto é a minha contradição em relação à tendência, não é o que eu acredito. Porque por mim, na boa, comporta-te como um ser humano, eu comporto-me como um ser humano, na boa. Agora quando vêm-me sacar de muletas psicológicas e intelectuais, porque eu tenho esta cor, ou sou deste sexo, ou tenho esta tendência sexual, tu já perdeste a discussão. Já perdeste a discussão na minha cabeça. Na boa, eu também não passo atestados de competência a ninguém, por isso não te chateies com a minha conversa. Mas, acontece. Vamos ouvir agora a segunda parte dela, porque basicamente ela já se assumiu como... Porque ela até própria se classificou que I'm a cool girl, aos olhos de quem? De homens, porque vivia naquele mundo do 01001001. E experimentem vocês, homens... Mesmo que alguma mulher esteja interessada em vocês, em falar em código ou programação numa noite, num jantar, quando vão sair a primeira vez com a mulher que vocês gostam, ela vai dizer, tu és uma seca. Mas depois temos estes símbolos que lhes põem na cabeça delas os direitos além dos nossos, que elas deviam ter, mesmo que tu trates a pessoa justamente, é isto causa a dissidência cognitiva na nossa sociedade. You have a valley full of guys who want to talk about how horrible Donald Trump is. They act just like him. They may not share the politics, but they literally do the exact same tactics, to the point where if you even look at some of the walkback apologies from the men who have lost their jobs over these sexual harassment scandals, they're calling it witch hunts and fake news. I mean, it's actually amazing that they don't see that they're looking in the mirror. So here's the good news. Unfortunately for all those bros, Trump energized feminism in America. Women of my generation who spent their 20s and 30s with kind of Handmaid's Tale style blinders on, wanting to pretend sexism didn't exist and wasn't a thing, we've now gotten just so horrified by the amount of rights that this administration wants to take away from us and the language against women. It has caused this huge conversation on a national level about what women have endured that women never wanted to face or talk about before. So you've got all of us in our 30s and 40s and 50s in this industry who suddenly want to be thought of as women in this industry and want to work for and help other women in this industry. And this has now become our issue. On top of that, you have the millennial generation, and all of that millennial entitlement we've all read so many case studies about is great for women coming up who are millennials, because they are simply not accepting the I gotta pay my dues bullshit that women of my generation accepted. On top of that, you have the teen vogue generation that basically has a 20-year head start on my generation in accepting that feminism, there's a need for feminists, and they want to identify as feminists. E pronto, e o que é que nós acabámos de ouvir? Acabámos de ouvir uma mulher que está um bocado, epá, na minha opinião, quer dizer, ela interessou-se numa área que foi uma infraestrutura basicamente montada por, epá, desculpem lá o generalismo, mas não há nenhuma discussão viável se não usarmos termos generalistas. Ela construiu a sua carreira e tem a voz que tem hoje em dia através de algo feito por homens, né? Nós não vemos comícios, isto foi no Silicon Valley, na Califórnia, mas nós não vemos comícios, tipo, sei lá, patrocinados pelos pintadores de unhas de silicone, a serem representados por homens, porque isso é uma área feminina, nem nós homens estamos interessados muito nisso, mas se houver algum homem... interessado nessa área, a gente já mais ou menos está a tentar adivinhar a tendência sexual que ele tem. Mas nada contra. Nada contra, vá lá. Então, ó liberais, vá lá. Cada um no seu ninho, no seu posto. Epá, o que é que... As críticas, para já, teve logo que mandar o trumpismo ao de cima. Tinha que aproveitar a escapatória política para basicamente fazer o seu ponto. E está-se a tornar ela própria, dentro do que eu ouço, no pior inimigo. Ela está... o feminismo, mais uma vez, é o oposto, mas é outra cara da mesma moeda do machismo. E eu, sinceramente, como homem, eu não me sinto assim tão machista quanto isso... Mas mesmo nos locais de trabalho, quer dizer, quando é um peso pesado, é o homem que é chamado, não é? Quando é construção civil, são homens que lá estão. Quando é para desentupir o esgoto, eu falho em ver algumas mulheres lá. Quando é para me pintarem as unhas ou fazer uma pedicure, yeah, são as mulheres que estão lá. Quando é uma loja de roupa, yeah, são as mulheres que estão lá. Quando há muitas comerciais até dentro da área onde eu trabalho que tentam vender o seu produto à minha empresa, vestem-se que nem uma mulher objeto. E sentem-se, e ótimo, mas ao mesmo tempo isso também não está a apelar de certa maneira ao denominador mais baixo da minha própria intelectualidade como homem. Será que eu próprio me posso ofender em relação a uma mulher estar vestida que nem, peço desculpa, uma prostituta para me tentar vender um produto em nome da empresa que é regida por um homem? Será que o combate da mulher não devia passar por outra instância? Será que ela não se podia apresentar de uma forma mais normal à minha frente para me tentar vender um produto? Porquê é que escolhem sempre uma comercial toda grossa? Porquê é que eu, quando entro numa loja de roupa, obviamente, é uma... Epá, porquê? Porque parece que ainda há aquele estereótipo de, pois, a mulher é que sabe dobrar a roupa e arrumá-la nas gavetas. Epá, não sei, expliquem-me. Porque eu, quando vejo um homem atrás de uma loja de roupa, ele parece que gosta tanto de homens como elas. Bom senso. Generalisticamente falando. Mas este é o mundo. Há coisas, há competências que são mais inerentes para uns e outras para outros. Para mim é a coisa mais simples do mundo. Eu não estou aqui a defender que é a mulher que deve limpar a casa ou go make me a sandwich. Eu só estou a dizer que há coisas que são mais... Sei lá, em termos de tendência, ouve lá, então vamos imaginar hipoteticamente, vamos sair à noite com uma mulher, homens que me estejam a ouvir, vamos discutir o quê? Política, informática, programação, manipulação social. Isso vai durar meia hora e tu vais para casa com os testículos azuis. Mas... se de alguma maneira tu te desinteressares por algum assunto de treta que elas tenham, e acreditem que eu já estive no núcleo de ouvir tantas conversas entre mulheres que conseguem até ser piores do que as conversas que eu ouço entre homens sobre mulheres, meu Deus, pá, mas isso resume-se ao quê? Dentro da minha cabeça, somos todos seres humanos, a gente queixa sempre do sexo oposto porque parece que existe esta necessidade. Até a crítica ao sexo oposto acaba por ser uma própria crítica ao teu próprio comportamento em relação ao comportamento do sexo oposto. E isto devia ser igual para os dois. Toda a gente se devia autoanalisar em relação ao que acham. E ela aqui também neste clipe defendeu bastante esta geração dos milénios, os milenares. Estes putos que nasceram depois do ano 2000 defendem fervorosamente a morte de alguém que vá contra as opiniões deles, sem eles ainda terem a experiência profissional, de vivência, de vários fatores, porque eu próprio eu sei que eu quando tinha 17 anos já falava assim um bocado estranho, mas obviamente que eu quando olho para trás sei que basicamente amadureci e mudei muitas das minhas opiniões, que é daquelas coisas que muita gente às vezes tem uma resistência intensa para tentar mudar sobre eles uma ideologia que já vem arcaica desde trás e não darem aquele passo do progresso em frente, continuarem a perpetuar às vezes até certas nuances problemáticas que vêm de gerações anteriores que impedem o progresso da humanidade no meio desta equação toda. Ela achou que os milenares já vêm com 20 anos de progresso por causa da tecnologia da internet, ela vem do Silicon Valley, estava subentendido, as redes sociais, a partilha de ideias, a aldeia global, o saber em tempo real o que é que está a acontecer em qualquer parte do mundo. Eu também acho isso ótimo. Ainda estou com sintomas de gripe, desculpem. Mas ao mesmo tempo, o que é que se passa aqui? Passa-se aqui que esta própria geração milenar gosta muito do protagonismo mediático das redes sociais, mas ao fim e ao cabo os valores deles estão altamente corruptos, são manipulados através de alguma tendência corporativa que só lhes quer sacar mais um tostão. Só lhes quer sacar mais um tostão. E agora, esta feminista fervorosa que criou uma carreira através de, peço desculpa, um mundo criado por homens, que até... meu Deus, pagaram o seu preço e morreram sozinhos e no desconhecimento e nós todos usamos a tecnologia que eles nos providenciaram hoje em dia de forma tão leviana que nem sequer damos valor, porque parece que esta geração nasceu com tudo já feito, nem sequer dão valor ao processo do qual a luta e o combate foi feito para estarmos a viver neste planeta, que neste momento, que por pior que pareça, até não está assim tão mal quanto isso, então em particular aqui no nosso país, tão bom, posso pegar já na toalha e ir para a praia e curtir, e ainda não pago um tostão, felizmente, porque mais tarde ou mais cedo também tenho que pagar para entrar na praia, que se as instituições europeias continuarem a meter os bancos a gerir a nossa vida, que é o que já tem sido feito há muito tempo. Agora vamos ouvir um clipe dos tais milenares que esta feminista defendeu, o comportamento deles, os valores que eles têm, porque tudo não passa de um concurso mesmo, de um concurso de protagonismo de redes sociais, os colecionadores de likes, os keyboard warriors, os gordos, as gordas, os frustrados, as pessoas que vivem numa dissidência cognitiva tão grande que nem sabem o quão hipócritas são passo a passo. Curtam mesmo genuinamente este clipe, por favor. Back here at home, and we turn next now to a disturbing piece of video from Florida tonight. Five teens apparently watching and recording a man in desperate need in the water, but doing nothing. The man did not survive, and we wondered, what does the law say about helping those in desperate need? ABC's Victor Oquendo from Florida tonight. Tonight, outrage over this cruel video posted online. A man drowning in the middle of this Cocoa, Florida pond as five teens record his struggle to survive, mocking him and cursing. The video recording for more than 2 minutes before 31-year-old Jamel Dunn drowned. We just saw Brady die. We couldn't help even try to help. The teens told no one. Dunn's family desperately searching for him. Police discovering his body 5 days later. Do you wish you could do more legally here? Oh, absolutely. Absolutely. Shockingly, in Florida and many states, you don't legally have to try to help someone in distress. I would have never believed that somebody could watch somebody in distress and not do anything about it. Tonight, police finding an obscure statute to pursue misdemeanor charges for failing to report a death. They're laughing and joking in the background, saying, no, we're not going to help you. You should have never gotten in there. I mean, that was just horrible. Ora, aqui está. Os milenares. Qual foi o interesse? Então estavam a testemunhar um homem a afogar, cinco deles. Cinco. Cinco. Cinco. Porque eles atrás de um teclado, um vale por mil. Mas na vida real... nesta tal experiência, nesta tal vivência, neste tal respeito e honra, não passam de Oi, está ali um gajo a afogar-se? Deixa filmar, deixa gozar, deixa-me eu ser o maior protagonista, deixa-me eu colecionar uns likes, deixa-me eu ter os meus 15 segundos de fama, como o Andy Warhol dizia. Vá lá. Isto são os nossos líderes da manhã. E aquela bacana do Silicon Valley promove esta merda. Obviamente que isto é um exemplo excepcional, mas excepcional uma treta, não é? Todos nós já vimos em Portugal o outro a bater na professora porque tirou-lhe o telemóvel da mão, e eu até passei por uma fase de ensinamento escolar que, se o meu próprio lápis, que vinha com a tabuada imprimida, eu tive que a cobrir com fita adesiva porque a professora não deixava, porque eu tenho que saber a tabuada de cabeça, e interajo no meu local de trabalho com milenares que não sabem fazer contas de cabeça. Não sabem calcular um metro quadrado de cabeça em relação a dígitos até bastante básicos. Mas esta gente é que sabe. Eles é que sabem. E depois o que é que fazem na prática? Quando vão a uma manifestação pró-ecológica, deixam o recinto cheio de garrafas de plástico e lixo. Defendem fervorosamente os direitos excepcionais de pessoas que não deviam estar sequer a projetar-se na sociedade. E quando vem alguém a afogar-se, deixa-me lá colecionar uns likes. E a própria legislação, como anda um bocado a reboque, porque os velhos legisladores não sabem o que é que estas tecnologias e o potencial que elas têm fazem, acaba por acontecer estes eventos legítimos, em termos de legislação, porque eles não vão vaca nenhuma, porque testemunharam, filmaram, gozaram, postaram uma vida humana a ser morta, a morrer à frente deles. E isto é que são os valores. E isto é que é o pessoal que fica chateado com o Trump, isto é que é o pessoal que defende o feminismo ao ponto deles próprios, como homens, serem feministas, que é ridículo. Epá, há aqui tanta coisa que eu podia dizer em relação a este clipe. É isto realmente a tendência? E onde é que estas pessoas vão buscar estas tendências, estas linhas de pensamento? Exatamente ao mesmo sítio onde eu vou buscar estes clipes para vocês. Eu só trio estes clipes porque são indicadores de algo que realmente está errado, e lá está, mais uma vez, parece que há um advogado que tem que dizer, epá, a gente tem que passar isto só uma vez, nem que seja só uma vez. A gente depois dá as notícias da distração e o jogador alojou-se no joelho, whatever. Mas isto é uma concertação de informação tão grande que estes próprios milenares, por mais que achem que estão bem informados em relação a tudo, estão a levar a propaganda, e a propaganda tem duas conotações, mas estão a levar exatamente com aquele calibre de informação propagandístico que vem através de um budget de cima que eles próprios nem sequer sabem de onde vem, porque são liberais demais para querer saber. Isto são as notícias, isto é o que se passa na nossa cabeça. Eu mais uma vez vou-vos mostrar uma compilação idiótica, muito resumida, são só 24 segundos, mas só para perceberem, vocês próprios estão a ver os canais de notícias em Portugal, quando um passa para intervalo, passam todos para intervalo. É uma concertação, é uma agenda, não interessa o rótulo, a intenção vem de cima, e a intenção é esta, como exemplo, tentem perceber. Well, the juice is almost loose. The juice will be set loose. The juice will soon be on the loose. The juice will be loose. The juice will be loose. The juice is loose. The juice is loose. The juice is loose. The juice is loose. The juice is loose. The juice is loose. The juice is loose. The judge let the goose loose. Or the juice, I should say. Lá está. Como é que é possível haver Isto é uma peça, isto foi uma compilação de uma peça sobre sumo, em que o script começa exatamente da mesma maneira, sempre, em todos os canais diferentes, e nós cá em Portugal é a mesma treta. Não, a informação é tendenciosa, e está a criar os maiores monstros ideológicos, e então estes milenares que vêm de um background completamente abstrato, completamente manipulado, não conseguem ter uma ideia original com eles próprios. Não, até se... Lá está, daí ao ponto que, por trás de um teclado, um homem é um defensor fervoroso do feminismo, a ver se consegue ter sorte logo à noite. se é que me estou a fazer perceber. E depois, qual é o script informativo? Além da notícia, nem sequer, obviamente, the juice is loose. O interesse inerente em relação à população que está a ouvir esta notícia não passa de uma distração. É um script que passa por todos os canais noticiosos. E as pessoas ainda têm tendência a dizer, ah não, eu ouço as minhas notícias neste canal e não naquele. Porque eu não gosto deste, mas gosto daquele. São todos a mesma merda. São todos a mesma merda. E não te estão a informar, estão-te a propagar informação que vem a nível económico e corporativista de influência social autodestrutiva em troca de mais um tostão. Ponto final. Ponto final. Os maiores e ávidos defensores, os realmente, como eles lutam contra, no sentido da palavra deles, os verdadeiros mega hiper ultra fascistas, são estes liberalistas, estes marxistas culturais, são o pior inimigo sobre eles próprios e nem sequer notam o quão propagados eles estão, o quão a soberania intelectual da cabeça deles já foi pela pia abaixo há tanto tempo. Vai demorar bué. Vai demorar bastante a terem-se que definir, redefinir como seres humanos. Que é uma tristeza. Este é o mundo em que a gente vive. Eu farto-me de discutir com pessoas que só têm soundbites para me dar. Eu caguei para os soundbites da Juicy Luz, meu amigo. Pode para andar. Não estou para estar a dar conversa. Vamos concordar em discordar. Põe-te a andar, vai lá para o Slave Book dar as tuas opiniões. Whatever. Vai lá colecionar uns likes. Vai lá acreditar em outra coisa amanhã, porque amanhã a tendência já é outra. E isto até faz com que parece que o tempo passe mais depressa, porque estamos tão ocupados com tantos problemas insignificantes em relação à base da nossa essência humana, que até parece que o tempo acelera, o tempo acelera, o tempo está cada vez mais rápido. Parece que cada vez que eu faço mais um ano da minha vida, o próximo ano vem mais depressa em relação ao anterior. E isto não é um fenómeno que é só meu. Até os milenares se queixam do mesmo. São obrigados a ser adultos à força e não têm os valores ou o compasso moral para perceberem o jogo ou o carrossel em que estão a andar. É absolutamente brutal. E eu não sei, ao fim e ao cabo, isto serve para quê? Para meter mais umas gotas de combustível no iate de um magnata qualquer, um elitista que não quer o nosso bem? E depois lá temos que ver o casamento dos Windsor e a Letizia. Olha, ponham-nas na construção civil, caramba. Ao menos trabalhem um mês com cimento, a ver se ganham algum respeito da minha parte, porque eu sinceramente não me parece que estás muito disposto a aceitar conselhos de vida dura através de pessoas que vivem no mall, através do nosso dinheiro, que bem nos faz falta. E é falso. E depois vendem-nos o sonho de talvez um dia sejas como nós. Não, não. Eu gostava era que houvesse menos vocês de vocês e nós tivéssemos o justo, pura e simplesmente. Mas isso parece que é assim uma coisa muito... está muito além da compreensão destes milenares, porque basicamente o que eu estou a dizer é absolutamente isso. Básico. Básico. Esforças, tens. És um merdas. O que é que eu te posso dizer? Reconstrói-te. Põe-te um bocado melhor. Todos nós temos o potencial dentro de nós. Agora, se tu achas que o teu potencial é perpetuar a nossa autodestruição, isto não vai dar lá grande coisa. Eu também não me estou a pôr assim nenhum tipo de estalo, só estou a dizer a minha opinião. E discordar é óbvio, é obrigatório. Eu próprio, se rebobinar e ouvir esta treta toda, do qual eu não tenho paciência, obviamente que eu deixei coisas para trás, esqueci-me de dizer algumas coisas e pode ser extremamente ofensivo para quem me esteja a ouvir fora do contexto da cabeça deles, mas e depois? Quero lá saber. Ao fim e ao cabo, não és tu o liberal, não és tu que abres as portas à nossa própria autodestruição, não és tu que defendes a democracia e a liberdade, então deixa-me falar assim. Deixa-me falar assim. Só estou a falar, não estou a bater, não estou a mudar, não estou a fazer. Só estou a falar. Não é nada. Enquanto tu estás a filmar alguém a afogar-se num laguinho para colecionar-se alguns likes e alguém fica irritado com o que eu digo, olha, paciência, vai ver se alguém se afoga ali na praia, porque eu sinceramente só estou para aqui a falar, e acredita que se eu vir alguém em apuros, vou ajudá-lo, que é coisa que tu aparentemente não fazes. E pronto, vamos chegar por aqui, tal como eu sempre digo, paz para todos, mas eu digo sempre mesmo isto, genuinamente, paz para todos, porque se toda a gente vivesse uma vida minimamente confortável, ninguém se andava a chatear a tentar roubar o próximo irmão. E todos os gananciosos, aparentemente, já foram triados a um lugar no Parlamento, a um assento numa instituição financeira a ditar as regras da nossa vida, por isso, a gente já sabe onde é que está o inimigo, e nós que pagamos a conta deles, bora lá nos compreender um bocado melhor, porque estamos todos no mesmo barco. Eles é que, nós estamos num barco, eles estão num iate, ok? Estás a perceber a cena? Só que eles estão-te a convencer que talvez um dia, se tu te portares bem, vens aqui para o nosso iate. E eu estou-vos a dizer que se tu jogares o jogo deles, ainda vamos perder as velas, vai abrir buracos no casco e vamos todos ao fundo. Vamos todos ao fundo. Por isso vê lá. Cuidado, porque basicamente tudo o que está dentro das nossas cabeças pode ser uma armadilha para nós próprios, sem sabermos de que lado é que ela veio, porque isto vem sempre do mesmo sítio. Alguém que é muito difícil, porque as pessoas que nos governam andam atrás das sombras, metem celebridades à frente, políticos escolhidos a dedo. E são tão poucas essas pessoas que é uma estupidez estarmos aqui todos virados uns contra os outros, homens, mulheres e etc., que torna-se um exercício ridículo de perda de tempo, que acelera o tempo, que faz perder o nosso tempo de vida, que é o bem mais precioso que nós temos, é o tempo, o nosso prazo enquanto aqui estamos a testemunhar este milagre da existência. Bora nos divertir um bocado, pá. Vamos ouvir, vamos não ser tão irrascíveis na nossa opinião, vamos ser um bocado mais flexíveis. Até os milenares defendem essa merda, até à tua própria morte, quando não gostam do discurso oposto. Põe a tua boca nas tuas palavras, faz o que dizes, cumpre. Das palavras às ações vai uma distância muito grande. Mas não é assim tão grande como vocês possam pensar se forem genuínos com vocês próprios. Sejam autênticos, ponto final. Desejo a maior felicidade para toda a gente que se esforça. E sinceramente não sei o que é de desejar para toda a gente que deseja o mal da nossa humanidade. Agora há uma questão de escolher. De que lado é que queres estar? Queres fazer parte da solução ou queres fazer parte do problema? Porque mesmo que faças parte do problema, tu nunca vais entrar na esfera do problema. Tu és só um lacaio, és um pau-mandado. É uma pena. E mesmo assim, para ti, se fores o lacaio e o pau-mandado, tudo bom para ti. Tudo bom. Tudo menos bom. E era bom ainda no meu tempo de vida eu ver este planeta a ficar um bocado melhor. Porque temos tudo no sítio para isso. Tudo bom para todos. Fiquem por aqui. Desculpem lá a seca. Paz, paz. Thank you.